Atenção, rede. Em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Soloplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Bom demais, hoje é dia de São João, tem festa no Brasil inteiro. A discoteca do Cleiton vai trazer pela primeira vez a dupla Roney e Ronaldo. A frase irretocável, quem me mandou foi a nossa ouvinte Solange Batista. A Faculdade da Música vai apresentar dois grandes mestres, Christian e Ralph. A oração de hoje é a oração da amizade. Tá aí uma coisa que eu valorizo na minha vida, viu? A dica de hoje, vou te ensinar a escrever bem. Uma dica de bem escrever. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, eu não vou mais deixar você tão só. E a lorota boa, você fica velho, são as joias da velhice. Ele vai ficando velho, ele vai ficando mais franco, né? E também a memória vai ficando mais curta, né? Na trilha sonora da minha vida, Osmano e Manito recordando uma canção gravada em 1970. Tô vendo aqui que eu vou atender vários pedidos. Eu começo trazendo aí, eu sei que hoje ela tá cantando em algum lugar. É a rainha das festas juninas do Nordeste, Elba Ramalho, Banho de Cheiro. Noite e dia, o alô do beabá. O beabá dos teus olhos, moreno, bonita da boca do mundo. O beabá das narinas. É o Barramalho, banho de cheiro para os meus amigos de Zé Doca, no Maranhão. Um abração para meu amigo Cícero Júlio. Cleito, estamos te ouvindo pela Difusora FM todos os dias às 16 horas. Um grande abraço do Cícero Júlio. O Cícero é o diretor da emissora, né, Cícero? Um abração para você, para todos os nossos ouvintes de Zé Doca, no Maranhão. Ô Cícero, você precisa arranjar um jeito, deu aí fazer um show aí em Zé Doca, viu? Toma as providências. Você está nomeado empresário do Cleito Aguiar, do Edelson Moura e da Márcia Ferreira aí na região, tá bom? O Brasil vai abraçar esses meninos, eu tenho certeza. Eliane de Paula e Alcimar Moreno, seu amor é só meu. Fiz de tudo pra te esquecer, mas não consigo sermos amigos. Não é o bastante para mim. Tento controlar meu sentimento, mas fere por dentro. Só o teu amor pra me curar. Já tentei encontrar um ombro amigo pra essa solidão bandida, mas só me fez sofrer, não tem saída. Só quero seu amor na minha vida. Não deixa a porta, não apague a luz, não me deixe no escuro. Estou perdido no mundo sem seu amor. Diga que também não me esqueceu, que seu amor é só meu, é todo meu, pois eu sou todo seu. Ai, ai, ai, ai, esse amor é tão grande que vem o sentimento machucar por dentro e não quer saber. Ai, ai, ai, ai, só você é o remédio pra curar essa dor que eu sinto em meu coração. Não apague a luz, não me deixe no escuro. Estou perdido no mundo sem seu amor. Diga que também não me esqueceu, que seu amor é só meu, é todo meu, pois eu sou todo seu. Ai, ai, ai, ai, esse amor é tão grande o sentimento machuca por dentro e não quer saber. Ai, ai, ai, ai, só você é o remédio pra curar essa dor que eu sinto em meu coração. Ai, ai, ai, ai, esse amor é tão grande que vem o sentimento machuca por dentro e não quer saber. Ai, ai, ai, ai, só você é o remédio pra curar essa dor que eu sinto em meu coração. Eliane de Paula e Alcimar Moreno, seu amor é só meu, pro meu amigo Renato Gonçalves, lá em Floresta do Araguaia. Meu amigão Cleito Aguiar, o seu programa aqui em Floresta, a capital do abacaxi, a maior produtora nacional do fruto, é sucesso total. Venho enriquecer e muito a programação da nossa emissora, a Rádio Beija-Flor. Aqui você é o dono da tarde, não esqueça de mandar sempre um alô para os nossos ouvintes. Ô Renato, um abração para você. Você não sabe o tanto que eu fiquei feliz, rapaz, de você ter me levado para ir para a sua emissora, né? Não só a mim, mas os programas da Rádio Estúdio, né? O teu programa da Márcia Ferreira, do Edelson Moura, do Maurício Fares, a nossa turma toda, né? O Diego Valadares,

uma comida deliciosa, preço justo, no lugar mais bonito da capital federal, que é a beira do Lago Paranoá, entre a Concha Acústica e o Lakeside, no setor de hotéis de turismo e clubes norte, viu? Todo mundo sabe onde fica o Bar do Alemão, aqui em Brasília. O Martiniano Costa Filho, de Paraguaçu, nas Minas Gerais, ouvinte da Objetiva 1FM, do meu amigo Júlio Bueno. Cleiton, mande um alô para a galera aqui em Paraguaçu, sempre ligados em seu programa. Gostaria de ouvir esta música, desde já agradeço, muito obrigado, Martiniano. Eu que agradeço a sua audiência todos os dias e a sua colaboração sempre aqui com a gente, tá bom? Cristiano Araújo, Delírios de Amor. Me leva contigo, me dá um abrigo no seu coração. Abra aquele sorriso, vou pro paraíso no segundo com essa emoção. Deixa vir de dentro, expõe seus segredos, incendeia sem medo esse sentimento, sem se arrepender. Mas se quiser deixar fluir naturalmente, quem sabe enfim no peito brota essa semente, e a gente se assume e começa a se entender. Coração acelerado, estamos apaixonados, mas no fundo existe o medo de errar. Vamos viver essa magia e joga insegurança pro ar. Coração acelerado, estamos apaixonados, só ganha quem decide jogar. Então vem logo, meu bem, se entregue aos delírios de amar. Canta comigo, meu amiguinho Hugo Henrique. Me leva contigo, me dá um abrigo no seu coração. Leva aquele sorriso, vou pro paraíso num segundo com essa emoção. Deixa vir de dentro, expõe seus segredos, e sem ideia, sem medo, esse sentimento fez arrepender. Mas se quiser deixar fluir na, quem sabe vir no peito pra dessa semente, e a gente se assume e começa a se entender. Coração acelerado, somos apaixonados, mas o mundo existe o medo de errar. Vamos viver essa magia e jogue segurança pro ar. Coração acelerado, somos apaixonados, só ganha quem decide jogar. Então vem logo, meu bem, se entrega aos delírios de amar. Segura o Henrique. Coração acelerado, estamos apaixonados, mas o mundo existe o medo de errar. Vamos viver essa magia, joga insegurança pro ar. Coração acelerado, estamos apaixonados, só ganha quem decide jogar. Então vem logo, meu bem, se entrega aos delírios. Cristiano Araújo, Delírios de Amor, por Luiz Antônio da Silva, em Rio Branco, no Acre. Ô Cleiton, saudade de vocês, Edelson Moura, Márcia Ferreira, Maurício Fares e outros da década de 80. Era um garimpo de ouro na Rádio Nacional da Amazônia. Hoje eu ouço pela internet. Abraço e sucesso para vocês. Luiz Antônio, um abração para você, para todos os nossos amigos do Acre, curtindo o nosso programa pelas emissoras locais ou direto na internet como você. Um grande abraço, tá bom? Hoje é São João, e esse também aqui é o rei do São João na Bahia. Edgar Mombranca, Viver do Campo, como? Caminhar pela floresta é bom, é bom. Sentir as folhas barulhando nos seus pés, é bom. Ouvir o vento assoviando na palmeira, a cachoeira gorjeando sem parar, é bom. Acordar cedo escutando a ventania, na melodia do maestro sabiá,

planejado, o tempo passou. Como já esperado, você não voltou. E o tempo que antes era meu amigo, agora já não joga ao meu favor. E aí, tempo, não era você que ficou de resolver. Não foi você que prometeu que ia curar, iria me ajudar a esquecer. E aí, tempo, e tudo que me prometeu nada cumpriu. Me prometeu só, mas só trouxe mais frio. Mas se eu pudesse voltar no tempo, o maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Chitãozinho e Chororó, E Aí Tempo. Essa música está sendo divulgada pelo Flávio, né? E se você, artista famoso ou começando uma carreira, quiser um grande divulgador especialista em Minas Gerais, é só ligar 61-9981-3601. No próximo bloco, Osmar e Manito, Cleiton Aguiar e Ataíde Alexandre. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O professor Júlio César Rezende produziu a trilha sonora da minha vida. Em 1970, a seleção brasileira de futebol com Tostão, Pelé, Jairzinho, Rivelino, Carlos Alberto, Clodoaldo, mais um time de craques, conquistava o tricampeonato do México ao vencer a Itália por 4-1 no mês de junho. Exatamente, né? Há 33 anos atrás. Bons tempos. Hoje o futebol da seleção tá mais feio que embrulho de mandioca. Se bem que eu estou gravando esse programa no domingo, um dia depois da vitória do Brasil, né, na estreia contra o Japão, aqui no Mané Garrincha, um estádio que ficou espetacular. E a seleção jogou muito bem, né? Jogou muito bem e espero que ela consiga chegar. Eu assisti o jogo da seleção da Espanha. A seleção da Espanha contra o Uruguai, o time da Espanha está jogando muita bola. Nossa senhora, deixa ninguém. 70% e tantos de posse de bola não é brincadeira, não, né? Nesse mesmo ano de 1970, Osmano e Manito gravavam o seu maior sucesso. Escuta Minha Canção. Está nesse instante ao pé do rádio me ouvindo, sentindo a mesma saudade que eu aqui estou sentindo, neste momento tão triste, neste momento de dor. Quero enviar-lhe, meu bem, minha mensagem de amor. Desejo que as palavras desta singela canção possa com toda ternura comover seu coração. Quero que você compreenda a minha grande amargura. Poder demonstrar que amo com loucura. Música.

los espero en la señal de Canal 2, solo aquí, en Antena Web. Enamorada Boom. Reventón musical. Aos domingos, às 2 da tarde, com Francisco, no Canal 2 de Antena Web. Surge amanhã e a cidade acorda. Por entre a névoa, começa mais um dia. No Canal 2, fazemos questão de o acompanhar nesse momento. Preparamos-lhe um pequeno almoço especial com música apropriada. Névoa, um programa para começar bem o dia. De segunda a domingo, das 6 às 7 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Está a precisar de se acalmar? De se reencontrar com um equilíbrio emocional desejável para se manter bem durante todo o dia? Gostava de ouvir os sons do mar, dos pássaros, enfim, da natureza? É no Canal 2 que está a solução, naturalmente. Aqui, durante 3 horas de segunda a domingo, trazemos-lhe Naturalmente, um programa dedicado por inteiro aos sons da natureza. Naturalmente, vai para o ar no Canal 2, de segunda a domingo, às 3 da manhã até às 6. Naturalmente, só no Canal 2, de Antena Web. Aos domingos, pelas 21 horas, fique atento a Carlos Pitti. Um programa do produtor e cantor brasileiro com músicas, notícias e entrevistas. Um espaço radiofónico eclético e diversificado que certamente irá agradá-lo. Fique atento e informado com Carlos Pitti. Todos os domingos, às 9 da noite, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Dia 5 de julho tem show de Chico Rei Paraná, lá na minha terra, em Coromandel, lá numa grande festa, a Festa do Leite, a Copro Agro, promovida pela Copro Leite de Coromandel. Coromandel é um dos maiores produtores de leite do estado de Minas Gerais e do Brasil também, né? Essa festa começou ano passado, cresceu muito. E esse ano, no dia 4, vai ter o show de Portões Abertos do Henrique Tarciso. E no dia 5, Chico Rei Paraná, na sexta-feira, lá no Parque Antônio Dagger, em Coromandel. No dia 10 de agosto, de Paulo e Paulino, estarão se apresentando aqui em Brasília, aqui em São Sebastião, no Parque de Exposições, uma promoção da Sardinha Promoções Artísticas, né, que, por intermédio da RBM Música, conseguiu trazer esse show pra cá. Não tá fácil conseguir show do de Paulo e Paulinho, não, que a agenda dos meninos tá cheia, do Chico Rei Paraná também, né? Mas você, usando a RBM Música, você traz os artistas da sua preferência para brilhantar a sua festa. É só ligar 61 99 81 3601, 99 81 3601. A dica de hoje é uma dica do Carlos Drummond de Andrade. Presta atenção, a gente pensa que é uma coisa, quando chega no final é outra coisa completamente diferente. Isso é que é escrever bem. É uma dica de escrever bem. No momento de descontração, o grande itabirano lá ele era Itabira, Minas Gerais, né? O Carlos Drummond de Andrade escreveu o seguinte, abre aspas: satânico é meu pensamento a teu respeito, e ardente é o meu desejo de apertar-te em minhas mãos, numa sede de vingança incontestável pelo que me fizeste ontem. A noite era quente e calma e eu estava em minha cama quando sorrateiramente te aproximaste. Encostaste o teu corpo sem roupa no meu corpo nu, sem o mínimo pudor. Percebendo minha aparente indiferença, aconchegaste-te a mim e mordeste-me sem escrúpulos. Até nos mais íntimos lugares eu adormeci. Hoje, quando acordei, procurei-te numa ânsia ardente, mas em vão. Deixaste em meu corpo e no lençol provas irrefutáveis do que entre nós ocorreu durante a noite. Esta noite, recolho-me mais cedo, para na mesma cama te esperar. Quando chegares, quero te agarrar com avidez e força. Quero te apertar com todas as forças de minhas mãos, Só descansarei quando vir sair o sangue quente do seu corpo. Só assim livrar-me-ei de ti, pernilongo FDP. Aí escreve bonito. Essa foi uma dica de bem escrever do grande poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade. Hoje essa turma tá cantando em algum lugar do Nordeste. Aviões do Forró, dia de sorte. Vamos. Você. Bora, bora! Bora, Xande! É pra que se leva a mistura que eu gosto, é lá no segundo, você se sentou em mim. As pinapes crescem com família que realiza sonhos. É só isso, não tem mais jeito. Acabou, boa sorte. Sinto, não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há mais. Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais. É, Alô, Muriel, Eliane, Dias, Catias, Famiões. O melhor da Brasil. Batera. A Viva Quem Cai Cor. É o da Márcia, que nova produção, já ligou Rock São Pires. Bora, é aquele mesmo. Negro, se segure, quer que segure dessa pessoa. Aviões do Forró, dia de sorte. Lá de Pouso Alegre, Minas Gerais, o Wagner Santana está me mandando uma mensagem aqui. Cleiton, apresento um programa chamado Quilômetro 90, depois do seu, aqui em Pouso Alegre, na Rádio Super 90. Estamos organizando um evento que já tem 19 anos de tradição, na Festa do Biscoito de Pouso Alegre. Quero te pedir que fale da festa, que vai ser nos dias 6 e 7 de julho, no bairro dos Afonsos, em Porto Alegre, a 19ª Festa do Biscoito. Essa festa teve meio ruim das pernas, né? Mas agora estão aprumando de novo. Ô Wagner, um abração pra você. né? Eu espero que seja um grande sucesso. Pode deixar que ainda tem uns diazinhos para a festa, nós vamos divulgar aqui, que eu quero ver o povo lá participando da festa do biscoito. Chega lá, pega um cafezinho, moe o biscoito, né? No Cantinho do Rei eu vou trazer Roberto Carlos, Eu Não Vou Mais Deixar Você Tão Só. Vida inteira você esperou um grande amor e de triste até chorou, sem esperanças de encontrar alguém. Fique sabendo que eu andei sozinho e sem ninguém pra mim. Fiquei sem entregar o meu carinho. Se na tua estrada não houve flor, foi só tristeza, enfim. E em cada dia, sem ter amor, foi tudo tão ruim. Vou confessar então, meu coração não quer mais existir. Meus olhos vermelhos, cansados de chorar, querem sorrir. Cantinho do Rei trouxe Roberto Carlos, Eu Não Vou Mais Deixar Você Tão Só, pro Marcelo Pacífico. Cleiton, parabéns pelos 5 anos do seu programa na Rádio Estúdio Brasil. Completei no dia 16, né? Dia 16 próximo passado, eu completei 5 anos aqui na Rádio Estúdio Brasil. Seu programa está passando aqui na Rádio Mundo da Voz, às 6 horas da manhã, em Taubaté, no estado de São Paulo. Marcelo, um abração para você, um abraço para todos os ouvintes da Rádio Mundo da Voz, muito obrigado por estar hospedando aí o nosso programa. Viu? Um abração. Marcelo é comunicador de primeiríssima qualidade. A lorota, a lorota boa de hoje é a seguinte: são joias da velhice. A gente vai ficando velho, a gente vai ficando mais franco, vai ficando mais surdo. Meu pai falava assim: meu filho, não queira ficar velho não, porque viver faz mal demais para a saúde, né? Mas duas senhoras idosas estavam tomando café da manhã num restaurante. Aí uma notou uma coisa engraçada na orelha da outra e falou assim: ô Mabel, você sabe que você está com um supositório na sua orelha esquerda? A Mabel respondeu: o quê? Um supositório na minha orelha? Aí ela puxou assim, olhou e falou: ah, eu tô feliz que você tenha visto. Agora eu acho que eu sei onde é que eu vou encontrar meu aparelho auditivo. Quando o marido morreu, a esposa colocou no jornal o anúncio da morte, acrescentando que ele havia morrido de gonorreia. Logo que o jornal foi distribuído, um amigo da família telefonou e protestou: você sabe muito bem que ele morreu de diarreia e não de gonorreia. A viúva respondeu: eu cuidei dele noite e dia, portanto é lógico que eu sei que ele morreu de diarreia. Mas eu achei que seria melhor que se lembrassem dele como um grande amante, ao invés do grande merda que ele sempre foi. Durante a missa, uma velhota inclinou assim e falou no ouvido do marido: acabo de soltar um pum silencioso. O que você acha que eu devo fazer? O marido respondeu: agora nada, mas quando a gente sair da igreja, vamos comprar pilha nova pro seu aparelho auditivo. Todo mundo escutou, menos ela. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBM Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Nesse ano de 2013, eu estou completando 33 anos de carreira como cantor. Eu comecei cantando, depois fui para a televisão e depois fui para o rádio. Tem gente que pensa que foi o contrário, mas não, foi assim. Primeiro eu comecei cantando. Aí primeiro eu lancei o Chico Rei Paraná, depois eu gravei um disco. E como ninguém tocava os nossos discos, eu abri um programa de rádio para tocar os nossos discos. Foi desse jeitinho mesmo, né? Depois todo mundo tocou, mas no começo só tocava no meu programa mesmo. E agora nós lançamos uma coletânea chamada 33, reunindo 23 canções dos meus 12 discos que eu gravei nesse tempo todo, né? E colocamos à sua disposição, mesmo porque todos os nossos trabalhos anteriores estão esgotados, não acha em lugar nenhum para comprar, acabou, né? E nós fizemos aí 5 mil exemplares desse CD 33, dessa coletânea, que está à sua disposição pelo projeto Confiança. Você manda seu nome e endereço para o e-mail rbmmusica@gmail.com. R de Rodrigo, B de Bruno e M de Mariana. rbmmusica@gmail.com. A RBM manda o CD para o seu endereço. Depois que você receber, junto com o CD, vai o número de uma conta da Caixa Econômica Federal. Você vai até uma agência da Caixa ou uma loja de loteria e faz o depósito de R$15 por cada CD que você comprar. Isso já com preço de correio, é só os 15, não paga mais nada não, tá bom? Você pode comprar quantos você quiser. Se você tiver interesse, compre logo, porque não são só 5 mil, né? Logo, logo vai acabar, se Deus quiser. Aniversariando hoje, o meu amigo Queijinho do Acordeon, foi meu primeiro maestro, né? É, o João Sérgio, a minha amiga Luana Ofuji, lá no Rio de Janeiro, a Suzana Pereira, a Joana Dark, o Avan, da dupla com o Havaí, o meu sobrinho e afilhado Carlinha Aguiar, lá em Coromandel, a Maria Socorro da Silva, Théo Miranda, João Vilarim, JP Manjaro, João Paulo Fonseca, Luzia Silva e Charles Augusto Carneiro e todos aqueles que nasceram no dia de São João, no dia 24 de junho. Meus parabéns, muita paz, muita luz, muita saúde, muita prosperidade, muita tranquilidade na sua vida. E o Martiniano Costa Filho, lá de Paraguaçu, nas Minas Gerais, me mandou uma oração que eu já fiz uma vez aqui no programa e vou repetir. Vou repetir essa oração porque é uma oração que fala de uma coisa que eu valorizo muito, que é a amizade. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, faça que eu partilhe a vida com os meus amigos. Que eu seja tudo para cada um deles. Que a todos dê minha amizade, minha compreensão, meu carinho, minha simpatia, minha alegria, minha solidariedade, minha atenção e minha lealdade. Que eu os aceite e os ame como são. Que eu seja um refúgio poderoso e um amigo fiel. Faça com que permaneçamos unidos pela nossa eternidade. Que essa amizade floresça sempre como um belo jardim, para que nós possamos nos lembrar com gratidão. Que sejamos todos cúmplices de bons e maus momentos. Que eu possa estar presente sempre que precisarem, mesmo que seja só para dizer: oi, tudo bem com você? Senhor, eu peço que continue a nos guiar, amparar e proteger. Obrigado pelos amigos e amigas que transformam minha vida em luz e alegria. Que assim seja. Amém. Belíssima oração. A oração da amizade. Obrigado, viu, Martiniano? Um abração para você, para o Júlio Bueno, essa turma boa de Paraguaçu, aí nas Minas Gerais. Hoje, com certeza, ele também está cantando em algum lugar no Nordeste. Gilberto Gil, Esperando na Janela. Não pode aguentar. Ai, esse aperto aumenta meu desejo. E eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Seu jeito de olhar eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro. É daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. Ah, esse aperto aumenta meu desejo. E eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar.

Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão às 11 horas da noite. Toda terça-feira e todo domingo às 11 horas da noite, eu apresento um programa de entrevistas em rede nacional pela mais nova rede de televisão do Brasil, a Rede Brasil de televisão, que pega tanto nos canais locais e mais de 200 cidades no Brasil que já tem o sinal local, pega também no canal C1 das Parabólicas, pega na TV Claro, na Claro TV, na TV Vivo, na TV Oi, na TV CTBC, e também no seu computador, no site rbtv.com.br. Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros, toda terça-feira e domingo, às 11 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Roney e Ronaldo. Quase me chamou de amor. As indiretas eu nem percebi que o amor da minha vida sempre esteve aqui. Quem ouvia as minhas queixas nunca me dizia não, nunca disse se eu estava no seu coração. Eu perdi a chance de ser feliz. Eu perdi você. Não foi porque quis, mas todos os abraços que eu ganhei, de alguma forma pra sempre guardei. Me olhava de um jeito, mas se controlava. Eu sabia que vazio seu coração estava. Dividimos confidências e até alguns segredos. Tive o seu coração na ponta dos meus dedos. Eu perdi a chance de ser feliz. Eu perdi você, não foi porque quis, mas todos os abraços que eu ganhei, de alguma forma pra sempre guardei. E agora feito um filme o passado assisto. Quando bate a saudade quase não resisto. Mesmo estando longe muitas vezes cala minha dor. Mesmo sendo amigo quase me chamou de amor. Eu perdi a chance de ser feliz. Eu perdi você, não foi porque quis, mas todos os abraços que eu ganhei, de alguma forma pra sempre guardei. Eu perdi a chance de ser feliz. Eu perdi você, não foi porque quis, mas todos os abraços que eu ganhei, de alguma forma pra sempre guardei. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Roney e Ronaldo, Quase Me Chamou de Amor. Gostou? É só fazer o seu pedido que eu toco de novo no site da Rádio Estúdio Brasil. .com.br radioestudiobrasil.com.br. Você entra no site, tem lá contato, aí você deixa o pedido, não só para os nossos programas, também para todos os programas da Rádio Estúdio Brasil, tá bom? Atenção meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula. Hoje eu vou trazer dois grandes mestres, Christian e Ralf, Ansiedade. Thank you. ansiedade de ter-te em meus braços, murmurando palavras de amor. Ansiedade de ter os teus encantos e tua boca voltar a beijar. Ansiedade de ter-te em meus braços, murmurando palavras de amor. Ansiedade de ter os teus encantos e tua boca voltar a beijar. Quem sabe estão chorando meus pensamentos, as lágrimas são velas que caem no mar. O eco adormecido desse meu lamento te fez estar presente no meu sonhar. Quem sabe está chorando ao recordar-me, repete o meu retrato com frenesi e chegue ao teu ouvido a melodia selvagem que é toda essa tristeza de estar sem ti. Musicando palavras de amor. Ansiedade de temer tus encantos e em la boca poder-te a besar. Quem sabe estão chorando meus pensamentos, as lágrimas são velas que caem no mar. Adormecido desse meu lamento te fez estar presente no meu sonhar. Talvez esteja orando a recordar-me, esteja em meu retrato com frenesi e chegue ao teu ouvido a melodia selvagem que é toda essa tristeza de estar sem ti. A Faculdade da Música apresentou os mestres Christian Ralph, uma gravação de 1991, Ansiedade, para Nayara Romeu, o Clenildo Anjos, lá de Coromandel, Lindeberg Teixeira, de Brasília, e o Matheus Vieira, professor lá em Estrela do Sul, nas Minas Gerais, meus novos amigos do Facebook número 2 do Cleiton Aguiar. O meu amigo Daniel, sucesso novo, Maravida! Vida, vida, vida, que seja do jeito que for. Mar, mar, amor, se a dor quer o mar dessa dor. Quero meu peito repleto de tudo que eu possa abraçar. Quero a sede e a fome eternas de amar e amar e amar. Vida, vida, seja do jeito que for. Mar, mar, amor, se a dor quer o mar dessa dor. Quero meu peito repleto de tudo que eu possa abraçar. Quero a sede e a fome eternas de amar e amar e amar. Vida, vida,